primeira questão. Vai! Quando você mija, você lava as mãos. Antes ou depois, antes ou depois, ou nem antes nem depois. E quando você vai pro ar, você lava as mãos. Antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você bate na punheta, você lava as mãos. Antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você introduz o dedo, você lava as mãos. Antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você aperta o gatilho, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você mata a sua mãe, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. E quando você estupra a sua filha, você lava as mãos, antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. Only odds make it boy. Only odds make it boy. Você lava as mãos antes ou depois, antes e depois, ou nem antes nem depois. Responde, hein? Only odds make it boy.